só cantando. O que devo mais fazer? Se liberto estou por Cristo, eu sou. Eu não ando mais em trevas, já brilhou pra minha luz. Confio só nesse nome, Jesus. Em minha pinta esperança de um dia entrar no céu. Ele garante assim. Oh, eu já fui triste demais, agora tenho paz, a paz em mim. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu vivo só pra Deus. Eu vivo só pra Deus. Oferece muitas coisas e se cai. Jesus é a liberdade, conquistou na dura cruz. Confio só nesse nome, Jesus. A última esperança desse mundo. Eu agora sou.